Voz América. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui nas ondas de 104.5 e também transamericafoz.com.br. Lembrando que nós estamos sorteando no programa de hoje um par de cortesias, um par de ingressos para você conhecer o circuito turístico da usina de Itaipu. Uma atração aí bastante legal que você pode conhecer a usina por dentro, ir ali até as turbinas, conhecer a casa de máquinas, enfim, um atrativo muito legal aqui da nossa cidade. Já temos várias pessoas participando aqui da promoção: o Jefferson Pereira, Cláudia Reni Gonçalves, Rosana Oliveira, Paola Ramos, Viviane Silva, Liliane Cristina Vilha, Maria Martins, Viviana Castilho também, o Renato e a Josiane Cauani. Eles estão participando aqui na página da Transamérica no Facebook. Você pode deixar seu nome para participar através aí de várias opções. Uma delas é o telefone aqui da Transamérica, o 3028-2828. Pode mandar mensagem também no WhatsApp, 88282828. Deixar seu recadinho ali na fanpage da Transamérica Foz no Facebook, ou então interagir conosco no Twitter, @ Transamérica Foz. O sorteio acontece daqui a pouquinho aqui no programa Fronte, que vai até meio-dia. É hora de bater aquele papo, é hora de entrevista, aqui no Fronte. E o nosso convidado especial no fronte deste sábado chuvoso aqui na fronteira é ele, o Rony Temp, ele que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, Codefoz. Bom dia, Rony. Ouvintes da Transamérica, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Jorge Pegoraro participando aqui da entrevista conosco. Temos, aliás, várias perguntas para o Rony, né, Pegoraro? Com certeza. Seja bem-vindo, Rony. Tá certo que ele preferia estar de jipe, né? Fazendo um rally com esse tempo, né, Rony? À tarde. À tarde já está programado. Já vamos nas programações comerciais. O Rony, Guilherme, é trilheiro aí, junto com uma equipe boa aí de Foz do Iguaçu. Eu não fui ali, inclusive, na frente da rádio para ver, mas você veio de jipe hoje, Rony? Lógico, é meu carro oficial, né? Rony Temp, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento aqui de Foz do Iguaçu, que nessa semana, inclusive, realizou várias atividades. Teve um encontro também com a senadora Gleisi Hoffmann para apresentar alguns projetos aqui de Foz que dependem justamente da questão do governo federal? Exato, Guilherme. A senadora Gleisi já é nossa parceira há muitos anos, até antes do Codefoz, né? No tempo da CIF, sempre que vem ela pede para ser recebida e leva nossos pedidos, principalmente na esfera federal, onde a gente precisa de um apoio especial para vários projetos que Foz do Iguaçu tem, porque Foz é uma cidade atípica no país, né? Porque depende muito da área federal, todo mundo sabe o quanto a gente tem interferência de órgãos e leis internacionais e tudo isso, e esse apoio da Gleisi é sempre importante, e a gente fez isso mais uma vez. A gente aguardava ela na quinta-feira, na plenária, infelizmente teve problema porque ela ficou na votação do orçamento lá, acabou perdendo o voo, mas na sexta de manhã a gente fez a entrega então pessoalmente para ela da nossa a lista de projetos que estão em andamento aqui em Foz, pelo Codefoz acompanhados, e três pedidos especiais que dependem de um apoio já específico nesse momento, que a gente pode falar depois. Até vamos falar desses pedidos, porque três pedidos, né? Como aquela coisa de pedir pro gênio da lâmpada. São três projetos que são projetos realmente essenciais para a questão de logística, de locomoção aqui na cidade. Que projetos são esses? Coisas que estão acontecendo nesse momento. O Codefoz trabalha já, a gente, por coincidência, na quinta-feira fizemos o terceiro aniversário do Codefoz. Então, no dia 12 de novembro de 2012, foi implantado o Codefoz. Então, fazem 3 anos que a gente vem trabalhando. Como que funciona o Codefoz? Ele não inventa nada, né? Todas as entidades ou a própria cidade tem projetos que já estavam em andamento, como a parte do turismo, a própria parte comercial da CIF, e as demandas que vão aparecendo, como os free shops que vieram agora. Então, tudo que é discutido, que é de interesse da comunidade, que precisa do relacionamento da parte pública com a parte da sociedade civil organizada, o Codefoz tem esse trabalho. Então, hoje tem 9 ou 10 câmaras técnicas que trabalham especificamente cada tema. O Free Shop é uma câmara técnica, os projetos de estruturação são outras câmaras técnicas. Então, são muitas reuniões, até tem muita gente que comenta, é muita reunião e a gente não vê resultado, mas você não tem ideia o que é, por exemplo, a lei de ordenamento da publicidade de Foz do Iguaçu, que está em andamento, e se Deus quiser vai ser já mandada para a Câmara essa semana para votação, onde você vai pôr em ordem toda a parte de outdoors, placas externas, faixas, tudo que contempla muros, né, pintura de muro que acontece na nossa cidade. Hoje, infelizmente, tem uma poluição visual muito grande, principalmente naquela área da Ponte da Amizade. Chega a atrapalhar, inclusive. É um desordenamento total. Então, para você chegar numa lei que contemple todos os interesses das empresas, da parte externa, da parte pública, tem muita parte federal. Então, São Paulo fez uma lei bastante rígida, fez uma limpeza total, Londrina. Então, a gente buscou leis do Brasil inteiro, a parte também de fachadas das empresas, né, que estão totalmente desordenadas. Tem gente que o vizinho faz uma fachada, cobre a empresa do outro, fazendo concorrência de placas de tamanhos enormes. Isso não pode acontecer na nossa cidade. Então, só para ter uma ideia, para nós chegarmos num consenso, vendo a parte ambiental, a parte da fazenda da prefeitura, a parte dos lojistas que têm as suas empresas, a parte das empresas de outdoors, foram mais de 20 reuniões para chegar num consenso. Então, 20 reuniões, tem gente que até cansa no meio do caminho, mas ficou uma lei muito especial, muito boa. Tomara que a Câmara, agora com a discussão, nos chame também para participar e ela seja aprovada. Vai transformar nossa cidade em muitos anos. Claro que vai ter toda a adequação. Mas então são temas que realmente dependem de trabalho e a gente tem acompanhado isso em várias frentes. Então, eu tenho uma lista aqui de mais de 15 projetos desse tipo. A lei de incentivo à inovação tecnológica de Foz do Iguaçu existia. Pato Branco já tem, várias cidades de São Paulo já tem. A empresa que quiser se instalar em Foz do Iguaçu e investir em tecnologia vai ter benefícios da prefeitura. Mas você escrever isso da forma que fica uma lei moderna, que dê incentivo às empresas e também não traga prejuízo para a prefeitura, que haja uma troca muito boa, tem que ter muito trabalho. Mas é isso que o Codefós tem feito. E, Rony, a iniciativa do Codefós é louvável, né? O trabalho, a gente sabe que estão acontecendo essas reuniões. O planejamento é muito importante, né, de uma cidade. Mas Foz do Iguaçu precisa de muitas prioridades, né? Tem muitos gargalos ainda para a gente enfrentar, principalmente nessa questão de infraestrutura. Isso. Como que o Codefós trabalha, isso até é bom para os nossos ouvintes, né, para nós sabermos, como que ele trabalha efetivamente? Como que um projeto, um bom projeto prioritário, pode se transformar em algo prático? Como que vocês fazem essa articulação? Então, cada tema desse que é prioridade, por exemplo, a segunda ponte Brasil-Paraguai, ela é projeto federal, ia acontecer de qualquer forma, mas então é criada uma Câmara Técnica só para acompanhar esse assunto. Voluntários e pessoas dos órgãos públicos que queiram participar, eles se oferecem para isso. Então é formada uma Câmara, uma lista de pessoas, e aí a partir daí elege-se um presidente dessa Câmara, que vão fazendo reuniões basicamente só desse tema. É o que tem acontecido. A segunda ponte teve a primeira licitação, daí foi fracassada porque tinha problemas técnicos. Então, o Codefós, a partir do momento que é votado lá em plenário, existem pessoas que vão acompanhando só esse tema e debatem isso permanentemente. É o que está acontecendo agora. Chegou no momento que o projeto está aprovado, a construtora está contratada, está faltando a licença ambiental para início da obra. Então, num pedido nosso para a senadora Gleisi, que isso é definido lá em Brasília, tá só uma coisa burocrática entre o DENIT e o órgão ambiental para ver qual o documento que falta, porque já era para ter assinado o início da obra em setembro ou outubro, não aconteceu. Então, isso, o Codefós faz essa parte política de usar as portas que a gente tem, como é um órgão apolítico. O presidente do Codefós não pode ser ligado a partido nenhum, então a gente não tem restrição nenhuma política, partidária. A gente fala com qualquer parte do governo estadual, federal, municipal, de portas abertas. Então esse é o poder que o Codefós tem representando a comunidade de Foz do Iguaçu. Uma pena que o Foz do Iguaçu não tem mais representatividade política ainda, né? Para ser cobrada nesse sentido. Isso é uma coisa que temos que melhorar muito, né? Estamos perdendo aí para várias cidades do Paraná. Quando a gente tivermos mais deputados federais, deputados estaduais, senadores, quem sabe, de Foz, imagina a facilidade que vai ser. Porque a gente, claro que a gente tem uma abertura, mas é diferente, né? A pessoa que é do local luta mais pela sua cidade porque é a sua base eleitoral, tem todo aquele apego do bairrismo da pessoa. Então um pedido que nós fizemos para a Gleisi na sexta-feira foi esse, da liberação do início da obra da segunda ponte. O outro projeto que já está pronto, só falta a liberação da parte de um órgão do governo, da parte histórica e aqui onde interfere com a, não estou lembrando direito o nome do órgão do governo. É o Instituto do Patrimônio, né? Exatamente. É o Instituto, IFAM, né? IFAM. Instituto do Patrimônio Histórico, Histórico Nacional da duplicação da Rodovia das Cataratas. O projeto está pronto, 469. Detalhado. Na hora que liberar isso aí, a gente pode já ir atrás de verba para execução, que vai ser fantástico. Nosso movimento turístico está subindo a cada final de semana. A gente, né, o nosso aeroporto batendo recordes de visitação, o Parque Nacional também. Então, a rodovia 469 precisa ser duplicada o mais rápido possível. Junto com isso, a nova pista do aeroporto, que é para dar mais condições de saída e entrada de voos. Então, esses três pedidos especiais a gente entregou em mãos agora na sexta-feira. E a senadora Gleisi é muito, muito atenciosa nisso. Ela nos ajudou muito na luta pela cota dos $300, que a gente acabou vencendo por esse apoio do Codefós, a luta do pessoal do Paraguai, essa união toda. Ela foi muito sensível. A gente falou diretamente com o secretário Levi, o secretário Rachid da Receita. Então, essa parte aí que a gente tem pedido apoio e pedimos mais uma vez para esses três temas. E o outro, realmente, são os free shops, né? Que o tema tá recorrente, estão acontecendo reuniões. Ela nos até sugeriu a gente fazer uma audiência pública em Brasília e unir todas as cidades que têm interesse do Rio Grande do Sul e fronteiras do Brasil todo, com a senadora Amélia, que foi a promotora da lei, os deputados do Rio Grande do Sul e nós aqui de Foz do Iguaçu, para discutirmos juntos, porque os benefícios que a lei vai trazer para as cidades do Rio Grande do Sul são diferentes que Foz. Então, até hoje a gente não sabe se vai ser bom ou não, porque a normativa da Receita não saiu. Tem muita gente que está dizendo, não, vai ser bom, quem sabe? A gente não quer trazer para Foz do Iguaçu uma nova... Tiro no pé, dá um, né? Tiro no, dá um pé, tiro no e pé. Ainda... prejudicar o comércio que está em Foz, que queira ou não, no momento agora que o dólar teve essa mudança, está muito positivo. Porque com a vinda dos paraguaios, argentinos, que há muito tempo não vim fazer compra em Foz do Iguaçu, quem tem comércio aqui, mercado, shopping, vê o quanto isso mudou. Então, eu não sei se o free shop é bom ou não. Então, esse apoio a gente pediu também para a senadora para fazer uma grande audiência pública e termos aí uma notícias melhores, acompanhar a lei dos free shops, que também tem uma câmara específica do Codefós só cuidando disso, com pessoas que têm conhecimento, lá pela CIF Mário Camargo, pessoal do Sindicato de Lojas, a CIF, todo o pessoal que entende do assunto. Então, assim que funciona o Codefós, com câmaras e voluntários trabalhando, cada um na sua especialidade. Agora você citou uma coisa interessante aqui, até essa parceria com o pessoal do Paraguai, não apenas os comerciantes, mas também até o próprio poder público ali no Paraguai. Existe uma iniciativa conjunta ali para que as ações do Codefós tenham reflexo também do lado paraguaio, uma integração? Com certeza. Existe outra câmara técnica específica, chama Projeto Fronteiras Cooperativas, que é um programa do SEBRAE Nacional, que está fazendo um trabalho aqui já desde o ano passado, há dois anos aí, integrando Porto Iguaçu, Cidade Leste e Foz. Então a gente montou uma equipe, tem 30, 40 pessoas dos três países que se reúnem, montam metas em conjunto. Então, nós, como temos o Codefós montado oficialmente, a meta número um de Cidade Leste é montar o Conselho de Leste, o Codeleste, que já está na Câmara de Vereadores, só que agora está no período eleitoral. Assim que passar, provavelmente vai ser aprovado em lei. E também em Porto Iguaçu, o CODESP, né? O Conselho de Porto Iguaçu. No momento que tiver esses três conselhos montados, com a vinda outro dia do Dr. Rosinha, que é o representante máximo do Mercosul, ele nos instigou para a gente montar aqui na Tríplice Fronteira um fórum permanente de discussão dos problemas de fronteira no Mercosul. Então, com os três conselhos montados oficialmente, a gente vai ter essa força também. A integração está muito boa. Eu moro aqui há 22 anos, participo de um monte de entidades, eu nunca vi uma integração tão grande entre poder público e os empresários das três cidades. A prefeita Sandra hoje, que é atual, o governador Lúcio Zacarias, a gente tem feito trabalhos aí. Essa última da defesa da cota, quer dizer, são brasileiros defendendo a cota de compras no Paraguai. Antigamente parecia até, pô, vocês estão defendendo o comércio do outro país. Mas a gente tem que entender que nós lutamos pelo destino Iguaçu. Não tem mais, se Foz do Iguaçu vai bem, os outros países vão mal, a gente perde. Nós temos que todos ganhar, essa é a ideia nossa. Claro. Esse tema do Mercosul até foi já tema do comentário aqui no programa Fronte, já de alguns sábados atrás. Mas nós vemos que localmente existe sempre uma participação mais ativa, há um interesse muito claro, né, das cidades que estão aqui nas três fronteiras. Mas isso geralmente não é também acompanhado com essa agilidade toda, ou se, por Brasília, por Buenos Aires ou por Assunção. Né? Existem outros interesses. Né? O Mercosul, nós comentamos sempre que ele funciona muito localmente, mas não nas esferas superiores. Né? Existe uma preocupação do CODEFOS em poder ampliar esse entendimento, essa discussão? Isso aí, justamente o que você comentou. A nossa grande anseio é que a gente hoje faz isso informalmente. Se a gente conseguir montar esse fórum permanente de discussão do Mercosul, para ser um órgão oficial dentro do Mercosul. Existe essa premissa lá, desde que a gente faça o pedido oficial, são três países. Os três países nos autorizam a fazer isso, porque o Mercosul acontece basicamente na fronteira, né? E quem conhece dos assuntos do dia a dia somos nós. Nossa. Que vivemos aqui. O cara que mora em Brasília, ele não sabe o detalhe de como é que é o documento para passar a exportação, o problema que o fiscal da aduana... Quem vive aqui passa isso no dia a dia, a passagem de carros, o negócio das placas, que até o Mercosul vai estar unificando a partir, eu acho, do ano que vem. Isso a gente sofre no dia a dia. E em Brasília, o pessoal não sabe que isso. Lê a lei, fica frio. E muitas vezes a gente teve lá, através da CIF, do CODEFOS, em Brasília, explicando como é que eu diria, o pessoal se espanta. Puxa, não, eu não tinha entendido dessa forma. Proíbem certas coisas, dificultam muitas coisas. Que isso realmente a gente tem feito, e uma das metas realmente é montar esse fórum permanente de discussão justamente para isso, para nós termos um canal direto com os governos dos três países para simplificar as leis, deixar mais prático esse nosso convívio aqui na nossa fronteira. Eu tinha uma pergunta aqui também sobre o projeto da Beira Foz, né? Era o que eu ia perguntar exatamente, vamos lá. Estamos sintonizados aqui, né, Guilherme? A Argentina já saiu na frente, né, com a revitalização ali do marco, né, argentino. Agora, no lado de Foz do Iguaçu, houve a licitação, né, do marco brasileiro. A empresa Cataratas S.A. Já iniciou as obras ali naquele local. Mas essa obra ali, que é isolada, que é localizada no marco, né, ela pode contribuir aí para avançar os estudos, o projeto sobre a Beira Foz? Com certeza. O Beira Foz nasceu, como que ele começou? A gente teve, o primeiro projeto do CODEFOS, realmente prático, foi a reforma da Ponte da Amizade. A gente partiu da ideia que tinha lá na CIF, juntou com o PTI, onde o CODEFOS nasceu, e com esse apoio de todos, a obra está saindo, e foi o marco zero. Quando a gente começou a reforma, o pessoal falou, poxa, mas vamos reformar a ponte, e daí o resto. Então, nasceu a ideia do projeto Beira Foz, que hoje também tem uma câmara específica só trabalhando com isso. E o divisor de águas aí, além do Ministério da Justiça, a gente teve em Brasília pedindo apoio para segurança daquela área. Existe a possibilidade, claro que a gente depende de verbas federais, todo mundo sabe como está hoje problema, né, do governo e dificuldade de verbas, para construir uma base de segurança, pelo menos uma, porque a hora que você botar segurança naquela área, e o segundo tema que está acontecendo nesse momento é a revisão do plano diretor de Foz do Iguaçu, onde o CODEFOS também está dentro, porque ali você tem que criar uma zona diferenciada de incentivos e de interesses econômicos, até para facilitar a vinda de investidores, como aconteceu no Marco das Três Fronteiras, viabilizar locais públicos para fazer investimentos, para tomar posse daquele local, porque daí vai virar, com certeza, uma maravilha, como já é em Poçadas, como é em Puerto Iguaçu, em muitas, Encarnação, onde vira a beira do rio vira o melhor lugar da cidade. Esse sonho também. Não é fácil, né? Porque lá em Poçadas foi um investimento da hidrelétrica, pegou e fez a obra tudo de uma vez. Aqui no Brasil isso vai ser difícil. Mas então a gente tem que fazer em partes, fazendo a parte legal para que a iniciativa privada e alguns órgãos do governo façam alguns investimentos básicos, porque depois, abrindo-se ali a porteira, como se fala, vai ter, eu acho que, um resultado muito interessante. E o marco é muito importante porque, partindo da Ponte da Amizade, que vai ser entregue em fevereiro, e o marco das Três Fronteiras é o início e o fim, praticamente, da Beira Foz. Aí, com investimentos no meio, a gente vai tomar posse dessa área magnífica que Foz do Iguaçu tem. Vai viabilizando, né, Guilherme? Exatamente. Para mim é incompreensível, né, que uma cidade como Foz do Iguaçu, que no começo não tinha nem estrada para chegar aqui, ou seja, uma cidade que dependia do rio, mas acabou crescendo e desenvolvendo de de costas para o rio. E hoje em dia quem está aqui no centro mal e mal sabe que o rio está correndo ali ao lado, né? Realmente esse projeto da Beira Foz é algo que pode mudar a cara da nossa cidade. Agora, um outro projeto que muita gente pergunta, inclusive, é o do mercado municipal. Vocês do Codefós estão também trabalhando, sim, nessa área para viabilizar esse mercado? É outra câmara técnica que está em andamento. A gente teve reunião nessa semana passada. O projeto arquitetônico está todo pronto, né? Foi feito um orçamento também. Já está se buscando a viabilização da construção. De onde vai vir a verba para construir? No início, a ideia é buscar um grande financiamento do BNDES, parceria público-privada, mas isso, infelizmente, com a economia do jeito que está, não é que foi descartado, mas vai ficar mais difícil. Então, está se buscando a forma legal de como fazer esse investimento. Se uma grande parceria público-privada, um aluguel, mas o projeto está pronto, o local definido, que é na antiga, né, Parque de Máquinas da Prefeitura, que cedeu isso para o PTI. Hoje, a coordenação disso está com o PTI. Vão fazer um estudo agora de viabilidade para construir a obra. É uma obra com um custo bastante elevado, mas com certeza vai ser mais um marco aí turístico e de revitalização de toda aquela área ali, que hoje faz parte do projeto Beira Foz também, que é mais uma parte intermediária. Então, são esses tipos de investimentos que vão fazendo a viabilização do nosso futuro Beira Foz. Eu tinha uma pergunta mais política para fazer com relação ao Codefós. Foz do Iguaçu, Codefós, nós já estamos preparados, Rony, para o ano que vem, por exemplo, 2016, um ano de eleições municipais, eleições para prefeito, né, da cidade. Nós estamos preparados já para passar um cronograma de atividades para a nova administração, e essa nova administração seguir isso, não haver mais aquelas interrupções de iniciou com o prefeito, depois mudou, não quero mais esse projeto porque era do prefeito anterior, né? Não falando aqui que vai uma mudança, não falando em candidatos nem nada, mas existe já, você acha que existe um amadurecimento já para essa condição de nós continuarmos, mesmo que mude a administração municipal, com os projetos que estão já sendo desenvolvidos? A gente espera que sim, que os candidatos que vão aparecer, muitos são conhecidos, os nomes que estão aí, claro, não, ninguém é oficial ainda, mas o Codefós só tem 3 anos, mas eu acho que a comunidade, o próprio pessoal que é da política já notou a força que tem e a importância que tem. Não é nem a força, mas a importância que tem, porque ele representa a comunidade de Foz. Então, a gente vai fazer pelo Codefós o mesmo que fez com os candidatos a governador. Eu vou chamar todos lá na plenária e pedir um compromisso, né? Não tem mais projeto. Claro, cada prefeito que entra tem um plano de governo e tem uma linha, com certeza. A gente tem todo o respeito com isso. E isso é bom para a cidade, que cada um tem um foco, né? Com isso a cidade fica contemplada como um todo. Mas os projetos que o Codefós está acompanhando, tem uma lista de mais de 15, eles não vão parar. A gente vai continuar cobrando do prefeito, do governador que entrar, do próximo presidente, porque tem políticas de Estado e política de governo. Política de governo é de 4 em 4 anos, conforme a cabeça do prefeito que está lá e o foco que ele tem. E as políticas de Estado são as que o Codefós toca. Quer dizer, a gente pensa para Foz do Iguaçu para 2040. Esse planejamento, o plano diretor que a gente vai estar participando agora da revisão, ele pensa Foz para 2040. Então, não é 4 anos, são mais de 20 aí, né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo e geralmente pedir o apoio e cobrar dos candidatos agora na campanha e depois de eleito que eles deem apoio e participem do Codefós. Que o prefeito que for inteligente, não sou eu que estou falando, o Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá e foi 8 anos que o prefeito que mais incentivou o CODEM, e a cidade tem crescido a 13% ao ano desde aquela época. Ele fala que é muita burrice do prefeito deixar de lado mais de 250 voluntários especialistas da cidade, trabalhando por toda a cidade de graça. A gente não quer, no dia da inauguração, o prefeito que vai inaugurar, a cidade que ganha. Então, eu acho que é muito inteligente que o prefeito que for eleito utilize o Codefós, dê apoio, porque ele vai ter a comunidade inteira do seu lado. Ele pode fazer os projetos dele, mas a cidade também quer. E é o que está acontecendo agora. O prefeito Reni tem feito isso, a gente tem tido bons resultados com isso. Então, essas duas leis que estão passando agora, que eu falei, o incentivo à tecnologia e ordenamento da publicidade, teve um apoio muito bom da Secretaria da Fazenda, toda a Secretaria de Planejamento, o município, o apoio do prefeito. Então, se nós conseguirmos aprovar duas leis, a gente já está fazendo a nossa parte de modificar o futuro de Foz do Iguaçu. Rony Temp, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, Codefoz, muito obrigado por essa participação nesta manhã de sábado aqui no Fronte Transamérica. Maravilha, muito gostoso estar aqui e o canal de vocês é fantástico. Muito obrigado. Eu também agradeço a presença do Rony aqui ao vivo, né, na Transamérica, no programa Fronte, e vamos liberar você para você sair de jipe aí hoje na cidade, aí, Rony. Vamos muito lá. Obrigado. Um bom sábado a todos aí. E essa entrevista estará disponível daqui a pouquinho no nosso site transamericafoz.com.br. Você está ouvindo Fronte na